E estes são os contatos da Transamérica Foz para você interagir e fazer parte da programação. WhatsApp 459-8828-2828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Lembrando que tem promoção rolando, valendo um exemplar do livro Fale Árabe em 20 lições do professor Jihad aqui de Foz, incluindo aí os CDs, tá? Para participar é simples, deixe seu nome com a hashtag livro, repetindo, hashtag livro lá na postagem no Facebook ou mande mensagem aqui para o nosso WhatsApp 459-8828-2828. O resultado a gente anuncia antes do meio-dia aqui no Front. E se você mora ou frequenta o comércio da Vila A, preste atenção, boa notícia, hein? A Prefeitura anunciou nesta semana que, atendendo aos pedidos dos comerciantes da Avenida Silvio Américo Sasdelli, fará a regularização das vagas de estacionamento junto ao canteiro central, ali em 700 metros lineares, entre o campo da Vila A, a Baixada ali do Líder, o cruzamento com a Avenida Andradina, enfim, até a esquina com a Avenida Garibaldi, a última avenida ali da Vila A. Segundo a Prefeitura, serão implantadas vagas diagonais, iguais àquelas, né, que foram criadas em frente ao antigo Supermax, num total de 250 vagas. Além disso, e essa é a parte que não agrada muita gente, infelizmente, né, a Prefeitura anunciou que implantará parquímetros ali na Silvio Américo Sasdelli para garantir que o estacionamento seja realmente rotativo, né? Porque tem gente que se folga e deixa o carro na frente da loja o dia inteiro. E aí, quem precisa usar aquela vaga mesmo, né? Pessoas que são clientes não conseguem, né? Na Vila Portes, inclusive, isso é comum, né? O cara vai pro Paraguai e deixa o carro parado em frente à loja ali na Vila Portes e volta só no final do dia, né? Quem precisa estacionar ali na Vila Portes, com certeza já presenciou esse tipo de situação. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos lá! Edição de hoje do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas Daqui vai para um parque urbano de Foz do Iguaçu, aliás, um dos poucos parques urbanos que temos, né? E que precisa, convenhamos, de uma levantadinha na moral, né? Estou falando do Parque Monjolo, localizado no Jardim Central, na área da nascente ali do Arroio Monjolo, que é um arroio que corre em direção ao centro da cidade, por baixo ali do hipermercado existente no local e também em meio à área verde do Batalhão do Exército, né? Então fica meio escondidinho, muita gente inclusive não conhece o Arroio Monjolo aqui em Foz. Criado no final da década de 90, o Parque Monjolo já passou por inúmeras reformas, mas devido a, como podemos classificar, né, um certo abandono por parte do poder público, volta e meia precisa de melhorias para que possa ser plenamente frequentado. O local conta com lago e pista de caminhada, lago que já abrigou inclusive jacarés e outros animais nativos da região, né, que encontram nele um refúgio numa área cada vez mais urbanizada aqui do município. O horário de maior presença de público no Parque Monjolo é no comecinho da manhã para caminhadas e também no final da tarde, né? E, como dito, o espaço está precisando de mais atenção por parte do poder público. Quem sabe agora aí com o novo prefeito definido, a prefeitura não volta a dar uma forcinha para o Parque Monjolo, né? Outras informações você encontra em instantes nas nossas mídias sociais. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Hora de compartilhar aquelas notícias estranhas, bizarras, esquisitas que parecem mentira, mas são infelizmente verdade, né? Notícias que pipocaram durante a semana no noticiário nacional e internacional e tornaram-se, mesmo sem ter importância alguma, algumas das mais clicadas, curtidas e compartilhadas da semana. Impressionante como tem gente que não tem o que fazer, né? Mas vamos lá! Porque, para estar falando disso, pelo visto eu também não tenho, né? Bom, nesta semana eu poderia falar, por exemplo, do susto que muitos internautas levaram ao assistir episódios da série de TV No Tomorrow, rodada lá no Canadá, e dar de cara com o jacaré. Não o jacaré bicho, tá? Mas o jacaré dançarino do El Chan, Lembra dele? Então, descobriram o jacaré como figurante num dos episódios da série, né? Mais aleatório que isso, impossível. Eu poderia falar também do caso da gloriosa dona Helen Bernstein, lá dos Estados Unidos, casada com o seu Roberto, um imigrante mexicano. Ela que votou no Donald Trump na eleição presidencial e quando o marido dizia: "Olha, mulher, se esse cara for eleito, ele vai expulsar todos os mexicanos daqui, inclusive eu." Ela dizia: "Não, imagina, besteira, ele só vai expulsar os bandidos." E o que é que aconteceu? Bom, maridão foi parado numa blitz de trânsito, os agentes viram que os documentos dele não estavam legais e bingo, né? Foi deportado para o México, né? Quer apostar que depois dessa vai rolar divórcio? Olha, porque com uma esposa dessas em casa, ninguém precisa de inimigo, né? Eu poderia falar ainda de uma notícia que realmente parece mentira, mas não é, vinda de Portugal. Um time do equivalente à quinta divisão portuguesa, o Canelas, lá da cidade do Porto, está fazendo jus ao apelido de Caneleiros. Isso porque o time bate tanto, mas tanto, que no campeonato distrital lá do Porto, eles já ganharam 12 jogos por WO. Isso mesmo, 12 jogos por WO, porque os adversários simplesmente se recusam a jogar contra eles por causa da pancadaria. E olha, no domingo passado, com menos de 2 minutos de jogo, um atleta do time foi expulso ao dar um soco na cara de um rival num lance completamente aleatório, um lance sem bola, enfim, nada a ver. E o juiz viu o soco, foi lá, deu cartão vermelho pro jogador do Canelas. O que aconteceu na sequência? Bom, na sequência foi o próprio juiz que tomou uma joelhada na testa. Enfim, os caras não brincam em serviço, não. E o presidente do time diz que não tem nada disso, tá? Que é tudo perseguição contra eles. Diz também que futebol é esporte de macho, né? E que eles nem são tão violentos assim. Olha, imagine se fossem. Dá logo o cinturão de MMA pra eles e acaba logo essa discussão, né? Enfim, mas eu vou falar mesmo. É de uma notícia que, digamos assim, é sem noção, né? Uma notícia trazida pela rede britânica BBC nessa semana. Preste atenção aí, você, se você tem em casa, né, aquele filhão vagabundo, sabe, daqueles que não faz nada o dia inteiro, pode até ser que essa notícia te interesse, tá? Porque na cidade de Portland, no estado do Maine, lá nos Estados Unidos, está funcionando a chamada Adulting School, ou traduzindo, né, uma tradução livre, Escola de Virar Adulto. Pois é, o público principal da escola é o de pessoas com idade entre 18 e 28 anos, que aprendem matérias do tipo, por exemplo, arrumar a cama, lavar roupa, fazer comida, pagar contas no banco, economizar dinheiro, trocar pneu, enfim, tudo o que você precisa saber para ser um adulto de sucesso. Agora, o mais legal é que as pessoas pagam para aprender esse tipo de coisa. O slogan deles, e isso não é piada, tá? É o seguinte: venha para cá em vez de chamar seus pais. Aí eu fico pensando, será que lá também tem curso para ensinar a carpilote? Porque, pelo visto, tem gente precisando, né? Ó, falta de ter o que fazer. Programa Front até meio-dia. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain. vengeance that's never free. Música aqui no front, olha, desculpa porque eu nem prestei atenção qual música que era, tá? Eu tava concentrado aqui me matriculando no curso de carpilote lá na escola de virar adulto dos Estados Unidos. Pô, mas não é querer pegar no pé, né? Mas é, enfim, tem certas coisas que são básicas, sei lá, ninguém precisa te ensinar a varrer. Você vai lá, pega uma vassoura, observa como funciona o mecanismo e pronto, varre o chão, né? Sei lá, não é possível que milênios de evolução humana não tenham te dado essa capacidade, né? Mas vamos lá. Notícia esquisitíssima vinda da Áustria, com pesquisadores da cidade de Klosterneuburg tendo anunciado na quinta-feira, em artigo publicado na revista Science, a descoberta de um vírus gigante quase 2.000 vezes maior que alguns de seus colegas transmissores de doença, né? Só para você ter uma ideia, o novo vírus descoberto na rede de esgoto da cidade austríaca tem 2.500 genes, enquanto que alguns dos vírus mais simples, né, já conhecidos aí pelo ser humano, têm apenas 2. Assustador? Bom, nem tanto, já que, segundo os pesquisadores, esse vírus não afeta os seres humanos. Mas eu duvido, sabe por quê? Porque o nome do vírus é mimivírus. E o que não falta por aí, convenhamos, né? Gente contaminada com a tal da doença do mimimi, né? É mimimi pra cá, mimimi pra lá, aiuiui, enfim, frescura é o que não anda faltando no mundo. É, quem sabe aí agora com a descoberta do mimivírus, alguém descobre também a cura pro mimimi. Quem sabe, né? Front Transamérica até meio-dia. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long. I said, are you gonna be my girl? Música aqui no front, e é o seguinte, hein? Eu recebi uma informação aqui, inclusive isso foi postado pelo Renan Breda no Facebook. Eu estou verificando aqui porque é uma informação importante em relação à eleição do último domingo em Foz do Iguaçu e a relação dessa eleição com o número 171. Isso mesmo, 171. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar mais uma música aqui. Na volta eu converso sobre esse assunto com a Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Ela que recebeu aí nessa semana uma atualização em numerologia. Combinado? Fronte Transamérica, até meio-dia. All right. Música na programação do Front e, como prometido, hora de conversar com ela sobre números, digamos assim, estarrecedores, né, da eleição do último domingo em Foz do Iguaçu. E aí você pergunta, quem é ela? Você sabe, claro que sabe. Aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, aquela que tudo armazena,

E você também. Verdade. Muito bem lembrado, mulher do Gogles. Sábado que vem não teremos edição do Front, devido a um merecido descanso de Páscoa, né? Ou melhor, sei lá se é merecido mesmo, só sei que vai me cair bem. Bom fim de semana e feliz Páscoa! Para você também, Guilherme. E para todos os nossos ouvintes. Feliz Páscoa. Fiquem com o pai. Mulher do Gogli, todas as semanas aqui no Front. E vamos agora a mais um intervalo no Front, não sem antes deixar uma mensagem de utilidade, né? Porque a CDD, Associação Cristã de Deficientes Físicos, aqui de Foz do Iguaçu, está precisando da sua ajuda para arcar com a folha de pagamento dos 12 funcionários desde que os recursos, né, repassados pelo Estado foram suspensos, e manter o atendimento a mais de 105 alunos entre 0 e 67 anos. E o melhor de tudo é que ajudar a CDD é saboroso, tá? Porque acontece neste domingo, na hora do almoço, a primeira festa do Costelão, com ingresso a R$ 25,00 e direito a carne, arroz, mandioca, farofa, saladas. Os ingressos podem ser adquiridos na própria CDD, que fica ali na rua Mandaguari, no Jardim Santa Rosa, região da Vila A, ou no próprio local da festa, né, no domingo, na Chácara Clube das Terças, na rua Luísa Vancher, perto ali do Consalter. Então, se puder, ajude, intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.